Também atende aos sábados, domingos e feriados. E localizada no trailer, em frente à Igreja Matriz, na Praça Central. Você encontra lanches deliciosos e bebidas em geral. Fones para contato 53 99154-0624 ou pelo WhatsApp 53 99136-3974. Vá lá e confira as novidades. Padaria Oliveira e Lanches. Internet Provedor, com internet via rádio para o interior e também com fibra ótica na cidade de Santana da Boa Vista. Planos mensais a partir de um determinado valor que cabe no seu bolso. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua Padre Ramon Fuente Maior, 321. Telefone para contato 53 99904-8478. Repetindo, 99904-8478. Internet Provedor. Nossa maior satisfação é conectar você todos os dias a um mundo de infinitas e grandiosas oportunidades. Lidernet. Mercado Rural. Uma nova opção de economia em Santana. Fica na saída para o Parque Toca da Tigra. Mercado Rural. Bom atendimento e preço baixo é aqui. Olá para você que quer mais que um banco. No Sicredi, cada cliente é um associado e recebe participação nos resultados. É dinheiro direto na conta, porque acreditamos que cooperar é quando todos ganham. Estamos esperando você com mais de 300 produtos financeiros e um atendimento humano de verdade. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A direção da Rádio Santana FM convida para o Rodeio Santanense ao vivo, dia 23 de fevereiro, o último domingo do mês, com início às 8 horas da noite, no CTG Tropeiro Velho. Apresentação de Reni Santos e animação dos artistas da terra. Então vá se divertir no Rodeio Santanense. É dia 23 de fevereiro, último domingo do mês. Realização, Rádio Comunitária Santana FM 87.9. Apoio, Nova Net, Internet que aproxima e Agroveterinária Florencio, tradição em saúde animal. Toda linha de medicamentos, pelos melhores preços você encontra na Farmácia Farma Vida. O aviamento seguro de seu receituário médico com a profissional qualificada, pronta para melhor lhe atender, garantindo pronto restabelecimento de sua saúde. Dinheiro é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A direção da Rádio Santana FM convida para o Rodeio Santanense ao vivo, dia 23 de fevereiro, o último domingo do mês, com início às 8 horas da noite, no CTG Tropeiro Velho. Apresentação de Reni Santos e animação dos artistas da terra. Então vá se divertir no Rodeio Santanense. É dia 23 de fevereiro, último domingo do mês. Realização, Rádio Comunitária Santana FM 87.9. Apoio, Nova Net, Internet que aproxima e Agroveterinária Florencio, tradição em saúde animal. Toda linha de medicamentos, pelos melhores preços você encontra na Farmácia Farma Vida. O aviamento seguro de seu receituário médico com a profissional qualificada, pronta para melhor lhe atender, garantindo pronto restabelecimento de sua saúde. Farmácia Farma Vida. Dispõe também de completa linha de perfumaria. Farmácia Farma Vida. Rua Padre Ramon Fuente Maior, próximo à Escola Jacinto Inácio, em Santana da Boa Vista. Fone Whats 53 98427-5823. Você sabe quais são as habilidades que um cuidador de idosos precisa ter? O profissional que cuida de uma pessoa idosa precisa estar bem preparado fisicamente. Se a pessoa tem alto grau de dependência, falta de mobilidade ou comprometimento cognitivo, é necessário ter força física e habilidades para movê-la sem riscos. Guia de Profissões, uma parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado. Ok, muito bem, estamos de volta com Pátria Gaúcha. Aí atendi meu amigo Valmor Gaiteiro, que ele nos pediu música com os Mateadores, Uma Vaneira de Respeito. Valeu, tio Valmor, aquele abraço. Com certeza, arredou as cadeiras aí e carcou nessa maneira, tchê. Na sequência, o torce Darlan Pereira, com participação do Baitaca, Márcio Correia e Paulo Fogaça. Tenho orgulho em ser campeiro. E na sequência também, trouxemos nossos apoiadores e nossos empresários que acreditam aqui na Santana FM. E mais uma vez queremos agradecer a todos vocês aí. E vamos que vamos, até meio-dia com o Pátria Gaúcha. Agora são 11 horas e 8 minutos, 11 e 8. Sempre com apoio Sicredi, gente que coopera cresce. E a temperatura aqui no estúdio constante, com isso que neto nesse momento é 32 graus e 2 décimos. Temperatura sempre chegando com apoio da Fruteira da Roça. Fruteira da Roça, onde você sempre encontra verduras fresquinhas, fresquinhas. Agora ao novo endereço, ao lado do Açougue Garcia, aqui bem pertinho da Rádio Santana FM. E o Pátria Gaúcha tem o apoio da Padaria Oliveira da Si. Padaria Oliveira situada no bairro Tartaruga, com variedade de pães para vocês. Lá também, roscas doces, salgadas. E amanhã estará na quiosque da Parque com seus produtos caseiros, segunda-feira, nas quartas-feiras, com seus produtos caseiros, e também sexta-feira estará no trailer, ao lado ali do, no seu trailer, ao lado do quiosque também. E amanhã, ela diz que tem pão com torresmo, tem pão com torresmo, que precisa de pão com torresmo tem, ela vai ter amanhã, pão com torresmo aí. E ela nos pede música, aqui a Ceci pede Velha Tapera com Gilberto Gomes, nós vamos trazer na sequência. Isso aí. E nós temos aqui também um áudio do meu amigo Fernando Moura, que está na companhia. Deixa eu ver aqui. Manda ver, meu amigo velho. Buenas, meu amigo Pinguinho. Buenos dias, tchê. Como é que temos, louco de especial? Oh, muito calor, tchê, mas estamos aí. Na escuta desse programaço, rapaz, do amigo. Obrigado, amigo velho. O programa velho tá botado de bom. Meu amigo Pinguinho, quero pedir uma música. Fandango Acordeonado com João Luiz Correia. E mandar um abraço pros amigos aí em Santana, pra todo mundo. Um abração! Ô, meu amigo Fernando Moura, tá na companhia palanqueado com o Ronaldo Dutra, a gente agradece. Vamos trazer na sequência aqui o João Luiz Correia pra ti, essa música ligada aqui no Pátria Gaúcha. A gente agradece a vocês aí, tá bom? Então vamos, mas antes vamos rodar essa aqui, né, pra todos vocês aí que estão já tomando um chimarrão na sombra. Hoje tá bom pra sombra, hein? Pode ser que venha uma chuva para nós, o tempo está se estabilizando por aí, tendência de ter uma chuva calma para nós aí, estamos precisando da chuva, e a chuva vem, né? Porque tem muitos lugares aí que não tem mais água, nem para os animais aí, mas se Deus quiser, Deus vai mandar chuva. Vamos abrindo essa parte musical, vamos trocar essa aqui, abre o fole, tio Bilia, com Serranos, e depois vamos trazer João Luiz Correia, depois vamos trazer na sequência Velha Tapera para Ceci que pediu aqui. Vamos lá então? Vamos lá. Inúmeros artistas que com seu trabalho contribuíram amplamente para a grandeza da nossa cultura. Com essa próxima canção, todo o reconhecimento dos serranos a este mestre missioneiro da gaita de botão, Tio Bilia. Abre o fone, Tio Bilia. Tio Bilia, da tua gaúcha emoção, esbanja imensa poesia na gaita do coração. Renato Borghetti vem tocar conosco. A gente necessita do som que a gaitinha faz. Quem é gaúcho se agita, te ouvindo sempre quer mais. anda longe do pago, te ouvindo põe-se a chorar. És consolo e o afago de quem não pode voltar. Santana FM. Abra a gaita, companheiro, eu quero te ouvir de novo. Te ouviria, missioneiro. E assim tocava o Tibilia lá nas missões. Quem sabe toque no céu uma rancheirinha assim. Que tem fandango, tem maragato, chimango, tem cantador, tem gaiteiro e uma cordona, com recital bem sereno, floreia num trote bueno, conduzindo o entreveiro. Linda chinoca, só quem conhece acredita, cada uma mais bonita, enfeitando a luz da sala. Vou me achegando com um olhar de sentinela, pra calentar a mais bela no aconchego do meu fala. O candeeiro, mais rastros de picumã, ofuscando toda a lã de um pelego pendurado, que na parede guarda a história de tropeadas, como o troféu das jornadas, com saudade do passado. E desse jeito vara a noite no bailado, gaitaço e verso limado alegram o povo baileiro. Assim se cala o som da gaita manhosa, como o silêncio de prosa entre cordiona e gaiteiro. Gosto de parra, gosto de baile campeiro, nesses que um bom fandangueiro não me afoga a noite inteira. Danço de tudo quando a China me acompanha, tem a ginga, tem a manha, com sotaque de maneira. Gosto da parra, gosto de baile campeiro, desses que um bom fandangueiro não me afoga a noite inteira. Danço de tudo quando a China me acompanha, tem a ginga e tem a manha, com sotaque de maneira. Lá no galpão, nas noites que tem fandango, tem maragato, chimango, tem cantador, tem gaiteiro e uma cordona, com recital bem sereno, floreia num trote bueno, conduzindo o entreveiro. Linda chinoca, só quem conhece acredita, cada uma mais bonita, enfeitando a luz da sala. Vou me achegando com um olhar de sentinela, pra calentar a mais bela no aconchego do meu pala. O candeeiro, mais rastros de picumã, ofuscando toda a lã e um pelego pendurado, que na parede guarda a história de tropeadas, como o troféu das jornadas, com saudade do passado. E desse jeito vara a noite no bailado, gaitaço e verso limado alegram o povo baileiro. Assim se cala o som da gaita manhosa, como o silêncio de prosa entre cordiona e gaiteiro. Gosto de parra, tudo quando a China me acompanha. Tem a ginga, tem mamanha, com sotaque de maneira. Gosto da barba, suteba e campeiro. Desses que o bom pandangueiro não dá folga a noite inteira. Eu sou de tudo quando a China me acompanha. Tem a ginga e tem mamanha, com sotaque de maneira. Para um outro